Geral 9972 e se mantém em nível de voo no 30. Geral 9970, desça para 3.003, o ajuste padrão. Para 3.003, desça para 9970. Geral 9970, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 015, limitada pela radial 270. Esquerda 015, limite a 270. Federal 9972, desça para uma centena. Federal 9972, reduz a velocidade para 210 nós. Federal 9970, reduza para 230 nós. Federal 9972, desça para 4.010, ajuste padrão. Então, 9972, operação para sequenciamento, curva esquerda na proa 025, limite para a radial 270 pela 2. Código 2221, me chama Centro Recife, em 1260, em caso de falha, 1288. 60288, autoriza presente, pro de barreira, Felipe? Cuidando com o Centro Recife, né, e inserido as frequências. Graças. Federal 9970, forma nova limite, radial 290 do Salvador. Centro 5 no 7, condições de manter a presente velocidade até mais próximo do ano. Né? Azul 4201, no número 2 Copper, para da São João 1, no Lida Motiva, para Campinas. Tubarão 9970, 22 milhas oeste do Vale de Salvador, retoma navegação, Veiduna. Tubarão 9972, informa novo limite, radial 280 de Salvador. 280, Tubarão 9970, tráfego 2 horas e 5 milhas, rumo sudoeste, Boeing 737, correção RB 320, mantendo 2000 pés, era precedido como número 2. Enche. Tubarão 9972, reduz a velocidade para 1,70 mais. 7,0 mais. Tubarão 9970, Tubarão 9972. Curva esquerda na proa 355, limite permanente. Tubarão 9972, tráfego 12 horas, 8 milhas, cruzando nível 050 em descida para 3.000 pés, tráfego da companhia. Tubarão 9970, desça para 2.000 pés, autorizado o procedimento, reporta estabilizada. 3597, completa 14286. 3597, copiou. Autorizado Brasília, conforme rota, polo de voo, piso 17, nível de voo autorizado 380. Decola da pistola 0, primeira curva direita, perfil de saída Ardo 1 no Elefa 5547, acionando o responder, controle opera em 119 decimal 8. Michelin 6225, correto, protegimento, chegou em pronto, sinal 08. T3597, autorizado pouso, pistão 0, vento variável com 021. Azul 4201, autorizado Campinas conforme rota, plano de voo, piso 10, por base, piso 16, após conforme, nível de voo autorizado 320, decola da pista 10, primeira curva à direita, perfil de saída Sanvo 1, Leda, Mótica, 5551, assinando transponder, controle opera, 120, correção 119, decimal 8. Estamos confirmando o controle, opera 119, decimal 8, correto, chama em pronto, sinal 01. Controle 198, está pronto, acontece no azul, 4201. Sente autorizado e chame táxi. Chama táxi. Salvador, bom dia, Sideral 9970, está precisado de IBS 10. Sideral 9970, aguarda pista livre, número 2, ajuste de altímetro 10 no 3. Fernando 10 no 3, Sideral. Senhor 2534, confirma. Azul 2775. 775, a senhora identificação. Azul 2775, contato radar estabelecido sobre a posição coral. Voo em Duna para interceptar a chegada do Médio Uno quando o negócio descido desse mantém a 50. Presente Duna para a chegada do Médio Uno, e o plano ideal será em 17 milhas para o Médio Uno. Andrei 597, solo ao Zuno 4, desde pista direita, após taxia via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita, taxia via Alfa, reporte antes da Juliette, tá? 3517. Federal 9970, tráfego avistado, vento variável com 02 nós, autorizado o pouso, pista no zero. Repouso, pista no zero, Federal 9972. Federal 9972, chama a torre 28. Federal 9972, bom dia, está no localizador da UNIVR. Federal 9972, continue a aproximação, aguarde pista livre número 2. Continuo aguardando. Passaredo 2229 com a Fome Trote. Passaredo 2229, bom dia, cena identificação, chegada bom médio 1, desça e mantenha quando negar o nível de voo 060. Identificou, mantém o 170, no ideal, desce para o 060, autoriza voar Itap e Duna. Autorizado táxi à direita Índia, espera pista no zero, chame quando pronto, ajuste de altímetro padrão. E ajuste padrão, direita Índia, pontando no zero, chama pronto, azul 401. Número 2-1-1 para o Galeão, aguarde cópia. E prepara a saída São João 1, Língua Dóquilo. Salvo Salvador, bom dia, é o Alfa X-Way Oscar, solicitar reboque do Parque 3 para o Parque Principal, posição 01. Gente, Alfa X-Way Oscar, aguarda para o reboque, apenas confirma as posições. Desculpa, não copiei, pede por favor. Posição no Pátio 1 que se destina. Pátio principal, posição 01. Gente, aguarde. Ok. Federal 9970, solo ao Zuno 7. Já livrou a pista direita, vai taxiar via Alfa aqui no Pátio 3. Aqui está o sinalizador, presença 6, Lima. Alfa aqui no Pátio 3, vai ficar tendo sinalizador 9970. Azul 401, pode ficar no 0 pronto. A gente mantém a posição azul 4201, né? Tá mantendo. Eu vou chamar 6225, estacionamento 8. 7225, 4 0, chame o táxi. Integral 9972, tráfego listado, vento variável com 02 nós, autorizado pouso, pista no zero. Negro posição no zero, 9972. Posição estabilizada. Alvo 2775, está autorizado descer para 2000, mais um padrão, e autorizado ele é F30, no zero. Centro Azul, 14 a bordo, autonomia alternativa. Estamos Serra José como alternado, confere? Estamos Serra Bravo, Serra Júlio Alt como alternado, confere? Assim, tô bom no 4, chame pronto acionar. Correção, chame pronto táxi no 45. Correndo 2229 em forma livrada, 170 para 060. 1963 para a cópia, compara a Golf, chama a sala 1211. 2111, sente, obrigado. Estou descendo para o nível 060. Sente. Cruzeiro descido sem restrições de altitude para 3.000 pés, ajustado 1013. Passeio do 2229. Gente, então descendo para 3.000 pés com 1013, o passaredo. Gente, número 2 para cá, pessoal, instante. Mais curto. Geral 9972, sala 20, livre pista direita, chame Salmo Salvador, 121, décima 1. Cinco, três, zero, táxi, via, pátio 1, no Índia, ponto pré, pista no zero, chame pronto, ajuste 1, 0, no 3. M3, pátio, via, chamada. 2-1, me escuta? 2-1, chame solo, 1-2-1, décima 1. 2-1, Azul 4201, autorizado decolagem, pista no zero, vento variável, 039. O 44, segura P9857 até Moça, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, Leda Zóquilo, primeira curva à direita. Transponder 5553, controle Salvador 1119, décima 8. 60, Salvador 1, pedaço do voo 44, segura P98, 7 Moça. Colagem curva direita da 1-0, saída Sanvo, Leda, Tóxico. 5-5-3-4-9, vai ter o controle da 62 por 1. Confirmando Sanvo 1, Leda, Tóxico, correto, chame pronto, Leda 2. Gente, o Alfa X-Ray, você vai num minuto para iniciar o reboque, temos o Leonardo Garo ingressando o PAT 3, após ser autorizado. Ok, autorizado. Alfa Xeriosca vai manter a posição aí. Ok, mantém a posição, Alfa Xeriosca. Bom, 1963, cópia. 1963, não encontra bom. 1963, autorizado para Serra Branca, Golf Lima, via rota do plano de voo, nível 380. Saída São João. 1, Leda, Dóquilo, primeira curva à direita. Transponder 5562, controle Salvador 119, decimal 8. Autorizado o galeão 380, conforme a rota do plant roll, decola no perfil da Sampo 1, Leda Dogma, transponder 5562, controle 1998, chamando para o próximo ano 09, pegou 193. Confirmando o último fixo, é Dóquilo, para interceptar a peso 44, Delta Oquilo Lima de Fato. Gente, após Leda, direto Dóquilo. Interceptando a Zulu 44, o gol 193. Correto, chame para o portão 9. Chama lá. Salvador, bom dia, Azul. Salvador, bom dia, Azul 4201. Azul 4201, contato radar na decolagem, saída São João 1, nível de voo 320. Ok, nível 320 na São João 1, Azul 4201. Gente, Alpha X-Ray, Oscar, inicia reboque no pad 3, reporta para ingresso no pad 1. Ok, autorizado e chama para ingresso no pad 01, Alpha X-Ray, Oscar. Azul 775, mantenha a rota sobre Simbra, 2000 pés, o ajuste na 03, desvio do aeronave na pista. Você para o 2775? Mantenha a órbita sobre a posição Simbra, 2000 pés, informa ajuste na 03, com reportado animal na pista. Gente, está 2 milhas para a Duna, pode ser em Duna a órbita? Alternativa. Gente, deixa eu ver se espera, 2775. Azul 4201, autorizado, Leda. Tá valendo, Azul 4201. Passarigo 2229, o programa espera na posição ETAP, 3 mil pés, ajuste na 03, foi portado o animal na pista, agora instruções para prosseguir na chegada. Tá, afirmativo, prefere que passa pela esquerda ou pela direita? Pela direita, passarigo 2229. Gente, óbvio, tá ETAP, curva pela direita. Autorizado 4201. Prossiga. Senhorita Fineza, informa a gente aí se houve colisão com o pássaro aí na coisa. Aparentemente ele não sentiu nada não, tá? Mas estava bem no eixo da pista e é suspeita de que tenha colidido com o trem do nariz. Gente, a Fineza informou a colisão e para ela está fazendo a verificação. Bom, tá, já, a gente está na guarda aqui, tá? Muito obrigado. Ok. Azul 4958, bom dia. Voo Bomed para interceptar a chegada Bomed 1, quando no ideal desse mantém o nível de voo 050. Voo ideal 050, graças a Deus. Para o pushback e acionamento, o Oceaner 62 Uno, estamos no 62. 6621, aguarde. Aguardando, 6621. Vocês vão arrumar esse gravíssimo, estou autorizando ingresso, corta a cabeceira linha do pronto. Salvador, eu Alfa, X-Way Oscar, solicito ingresso para o pátio principal, posição 01. Alfa, X-Way Oscar, reporta término na posição 01. Ok, Alfa, X-Way Oscar, reporta o término. Está de pouso na onda 7. Gente, eu passarei 2229, modificada presente, confirme. Positivo, totalmente visual no setor. Sim, estou no modificado 0929, na presente, vou ir na proa dos corredores, reporta quando através de Paripe. Autorizaria a gente voar na proa de Duna aqui e modificar lá na final? Passarei 2229, a pista acaba de ser praticabilizada. Irá manter o descedor na zero, confirma. Ah, então a gente mantém então. Confirme, mantém a órbita intacta. Se você está na uma órbita, a pós será orientada. Positivo, estamos iniciando a órbita aqui em estado, então, na sua escuta. Gente, Azul 775, pista praticada, sua navegação, voo Duna, complete procedimento. Ok, está reaprovado o Duna, vai prosseguir no procedimento LSR com Azul 275. Cereza 2229, completa curva direita até a proa 350. Gente, curva pela direita, mantém a proa 350, 2229. Azul 4958, reduz a velocidade para 230 mais. Afirmativa. Azul 2775, chama a torre 286. 2775, 286, bom dia. Azul 4201, pista praticada, apenas para informação, chama sempre Recife 251. Ok, chama sempre Recife 251, só entendo que não houve colisão, é isso? Afirmativa. Obrigado, bom dia. Salvador, Azul 2775. Azul 2775, continua a aproximação, aguarde pista livre. Sete. Oxalé 6225, autorizado decolagem pista no zero, vento 300 graus, 029. Devido ao sequenciamento, reduza para 2309, vê se mantém 50. Azul 4958, número 3 na aproximação. Os 229 indicado? A gente estava com 180, quer que acelera ou diminua? Negativo. Obrigado, mantém 1809, passarei 2229. Tá, ok, mantendo 180 então, 2229. Que bravo, o uísque vai manter a posição na cabeceira no 7. Alô, Salvador, é o Alfa, X-Ray Oscar, informa o técnico do Bob, bom dia, bom dia. Alfa, X-Ray Oscar, sente bom dia. Passou Correio 2229, 20 milhas oeste do Verde Salvador, retorno navegação, veio Duna. Direto Duna, 2229. Xanana 225, contato radar saída Arboruno, nível 380. Negativo, minha BD5 decolou, não se escuta. Gente, contato radar na decolagem, saída Arboruno, nível de voo 380. Liberado, se possível, voa pro de Arboro Elefa. Autorizado Elefa. Liberado Elefa. Terceiro do 2229, ele separa 2 mil pés, autorizado o procedimento, reporta estabilizado. Gente, descendo 2 mil pés, reporta estabilizado na final, 2229. O número 49, a senhora identificação chegada bom, se ele se mantém o nível de voo 050. Para o táxi, o Oceaner 6219, hoje somos 149 a bordo. Autonomia de 3 horas e 40, alternamos Guarulhos. Oceaner 6219, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 90, via Patione, táxi Índia, no ponto de espera Champitor, Rio, 18.95, QNH padrão. 0055, subindo até o 380, rebote 320. 20 graus pela informação, o 2-4958. Alô 4958, você tem restrições para 2 mil pés, ajuste padrão, autorizado procedimento, reporte estabilizado. Confirme para o azul 4958, descendo para 2 mil pés, reportar estabilizado procedimento. Afirmativo. Então descendo para 2 mil pés, reportará estabilizado procedimento, tem restrições azul 4958. Alô 4958, ajuste padrão. 1.300 ajuste, azul 4958. Papa Romeo Whisky Bravo Whisky, atento ao possível estudo de turbulência, vento variável com 02 nós, autorizado decolagem pista no 7, inicie de imediato. Correio 186, 2229. Torre Salvador, é o passarelo 2229, bom dia. Passarelo 2229, continua a aproximação, aguardando a autorização do pouso. Na escuta, 29. Autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio Uni, Táxi Índia. No ponto de espera, chame Torre 118, decimal 60, QNH 10-13. Tempo no 0-13, autorizado o Táxi Pátio Índia. No ponto de espera, chama Torre 286, um bom dia, voo 9-63. Bom dia, Oxa, né? 6219 na escuta. 775, sola os 3612, livre a pista direita, chama São Salvador, 121, decimal 1. 2-4958. Sim, Nativo. Grato. Mande azul 2775, Alfa Kilo Parte 3, posição 4, Romeu. Salvador no 98, obrigada, bom trabalho. Bom dia, Papa Romeu Whisky Bravo Whisky. Papa Romeu Whisky Bravo Whisky, bom dia, contato radar, saída salvo 1, nível 400. Contato radar, saída salvo 1, Whisky Bravo Whisky. 2229, avistado, autorizado pouso pista 90, vento variável 039. Gente, livre pouso na 10, 2229. Chama 225, chama o centro Recife, chama 26, decimal 0. 1260, obrigado, bom dia. Voo número 49, livre das restrições, desça para 2000 países, ajuste padrão, autorizado ILS, reporte estabilizado. Azul 4958, torre 286. 286, 4958, bom dia, obrigado, senhorita. O Xané 62 no 1, autorizado em linha de manter, cabeceiro no 0, tá assim que for usado, decola de imediato. Afirmo, senhor, decola de imediato. Xané 62 no 1, linha manter. Passaram 2229, solo 41, já livrou pista direita, Xané solo Salvador, 121, décima 1. Direita ao solo 21, passaria 2229. Alternativa no 2835. Erro 2835, obrigado. Alvo Juliette, remoto no 3229. 14958, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, graças. Xené 6211, autorizado a decolagem, pista no 0, vento variável 029, Brasília. Livre em posição e decolagem, pista no 0, Xené 3597 para a autorização Brasília. Voo 963, mantém a posição de espera. Voo 963, está pronto para o espera daí. Gente, mantém a posição, voo 963. Mantei, 963. Azul 4958, tráfego avistado. Vento variável com 02 nós, autorizado pouso, pista no 0. Autorizado pouso, azul 24958. 6211, decolado aos 43, controle de Salvador, opera 119 decimal 8. 119 decimal 8, Chiné 62, pronto. Salvador, muito bom dia, Xené 62, Bonona, cruzando 1800 metros. Xené 62, Bonona 1, contato radar na decolagem, via saída São Bruno, submantenha nível de voo 360. São Bruno 360, para o Xené 62, Bonona, uma possibilidade de passão por Uleda. Xené 62, Bonona 1, autorizado direto Uleda. Grato, eu vou direto Uleda. Autorizado alinhar e mantém, passageiro no zero. Alinhe e mantém no zero, Golfo 963. Azul 4958 no solo 45, libere direita, chame solo 121 decimal 1. Direita, chama solo 121 no azul 4958. Azul 4958, Libranda. Azul 4958, bom dia, autorizado táxi Alfa Kilo, passe 3, 4 Romeu, posição. Alfa Kilo, direita, transponde 5575, controle de 995. Controle opera 1 no 9.8, aponta push. 98, chamada para push. Decolado aos 47, chame o controle 119 decimal 8, tem um bom voo. Chama o controle 198, bom dia, vamos no 963. Bono 649, complete nosso procedimento, chame torre Salvador, frequência 118 decimal 6. 286, agora. Controle Salvador, bom dia, gol 963. Bono 963, contato radar na decolagem, via saída São Bruno, submantenha nível de voo 380. Subindo 380 na São Paulo, no voo 963. Vento variável com 02 nós. Entre pausa, voo 649. Autorizado, pushback Senap, o táxi está 357. Chamanha 211, chame o centro de frequência 125.1, alterna 128.35. Dia bom voo. No solo 152, libere a direita, chame o solo 121, decimal 1. Sóculo? Bono 963, agora coordenação com o centro Recife. Adiando o Bono 963. bom dia. Alterna 128, decimal 35. Chama no seu princípio, 251, alternando 2835, bom no 963, um bom dia. Bom dia, bom voo. Para 290, qual foi a rádio que falou? Aguarda com a condenação, por gentileza. Isso que ele é coordenado com o seu tempo, mas ele é levantamento. Também. Taxi 3517 com 157, trem de autonomia alterna Uberlândia. 3517, autorizado táxi Índia, ponte para Dona Zardô e 18 com 62, terminal notário no 4. Deixa eu ter o ponto de espera. 10218612, 3517. 649, antes da Juliette. 649, mantém a posição, aguarda depois. Central 07. Tá liberado, Juliette. Pós, prossegue portão 08. E após o tempo, prossegue pro 8 com 649. Confirma o número do aeronave também? Ingresso para 3597. Júnior para 3597, é motor? Afirmativo, bom dia, para ingresso. Autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento variável com 02 nós, para 3597. Liga em guardão no zero, para 3597. Cliente, funcionamento táxi 218, legal no 0 e no 4. Tá 3597, decolado a 59, chame o controle 119.8, tenha um bom voo. 198, obrigado, bom dia. Bom dia, altar 3597. Tá 3597, bom dia, conta pra radar na decolagem, via saída Argo 1, sub mantenha nível de voo 360. A subida é o 360, aguarda a senhora deixar a gente parar pro dia, Elefa. Mantenha inicialmente o perfil, tanto 3597. Positivo, mantenha, tá guardando aí, pro dia Elefa, pra 3597. Saída Arba 1, transição Elefa. Primeira curva direita, transponda 5021.